São marcas. São marcas, são marcas, são marcas. De mulher, guerreira na vida dura, nunca perdeu sua fé, iludida, abandonada com barriga. Pedia a Deus que adoçasse a sua vida, não entendia. Sonhava com contos de fada, um príncipe que esquentasse seu corpo nas madrugadas geladas. Como uma flor, gostaria de ser tratada, mas o carinho se escondia por trás de chutes e socos na cara. Quantas vezes o sangue do seu corpo foi derramado? O vilão de sua vida era também o seu amado. 16 anos de idade, lamentos de 30, decepção amarga são fatos de sua vida. Não entendia como o amor te machucava tanto, promessas pra vida inteira, esses eram seus planos. Deixou de estudar, se dedicou à família, enquanto isso o seu homem se entregava às bebidas. Você já ouviu? Fogo embaixo dos lençóis, nos Miguel ele iludiu e destruiu os sonhos da menina que fazia planos, sem saber que por prazer seu corpo ele estava se aproveitando. Menstruação atrasada, tem problemas à vista, ele some do mapa quando recebe a notícia. Família não aceita, mãe solteira e a expulsa de casa. Decepção nos faz ser colecionadores de marcas que a vida traz. São as mesmas marcas que as lágrimas extraem. Tristeza que não tem fim, que o tempo jamais tirarão elas de mim. A dor da menina que na esquina faz seu corpo de mercadoria. A dor da dona Maria da periferia, violentadas pelo marido enlouquecido de bebida. Choro mudo da filha sendo molestada. O seu herói vira vilão sob as madrugadas. Marcas que deixam sequelas avassaladoras. O aborto, sentimento de culpa para a vida toda. Marcas da chibatada, que na hierarquia da empresa ainda faz negro lavar privada. Aleijada, gente sofrida do meu sertão. A seca castiga a vida dos meus irmãos. Falhas do passado é a consequência do presente, que resulta na morte prematura da nossa gente. Da nossa gente, da nossa gente, da nossa gente. São